contrato, dopo insomma gli anni 2006 sei a zero, un buon contratto. Leão 360, pelotas 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decola da cabeceira 28, após mantenha a proa até 2010, para então curvar à esquerda e cumprir o perfil da subida Gole, a transição Eval, após Eval Gonza. Controle Salvador operando em 119.35 e o código transponder 5051. Tá, 3191, autorizado Galeão, nível 360. É, até Tokyo autorizado após a Upper Alpha 397, inicialmente a aerovia Upper Zulu 14. Decola 28, mantém a proa até 2000, curva esquerda, saída Gole, Val Gonza. Controle 1935, 5051, transponder. Planejamento correto, 3191, estão tentando entrar na sessão de 2000 pés da decolagem. Chame pronto o acionamento. Camarada 3191. Salvador, vou no 1777, pronto para puxar o acionamento no 04. Autorizado, Sanitax, Gono 777, está tá ciente da restrição de 2000 após a decolagem? Afirmo, 2000 mantém proa e após sai, sobe jet 360, correto? Positivo, 2000 mantendo proa após a esquerda, cumprindo a gole. Ok, obrigado. central, contato 350. Na tendente foi na flor de Jona, chegada prevista, Cari. Do Rio de Janeiro 360, pelo turístico 50, decola da cabeceira 28, após decolagem deve manter proa até 2 mil pés, para então curvar à esquerda e cumprir o perfil da subida Gole, transição Eval, após Eval Gonza, controle 119 decimal 35, aciona 5055. Autorizado RJ, nível 360, pela Upper Risk 50, decola da 28, 2 mil pés, curva à esquerda no perfil da subida Gole, Eval após Gonza, controle 119.35, transponder 5055, azul 4107. Está correto o cotejamento, chama para acionamento pushback. Chamará 4107. Muito obrigado, até a decolagem. Jet 6740, desça para 2 mil pés, autorizado LS. 2 mil, autorizado LS, 6740. Confirma aí. 2, 3, 0. Boa tarde. Azul 4060, bem-vindo a Salvador. Pouso autorizado na ficha 28, vento de 230 graus, com 12 nós, com ajuste no 094, últimos 90 metros para 28 e praticáveis. Com 095 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, até na Confins. Desculpa, não consegui copiar os dados. Ativo 1777 com 095 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, Altena Confins. No cantor à sua direita, Índia Alfa, na minha escuta até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118612 e ajuste o altímetro agora no 014. Índia Alfa, golfe no ponto de espera 186, gol 1777. Alfa Vita Juliette, prossiga. Nível solicitado. Salvador, tá 3091, portão 2, pushback, aceleramento. 3091, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, 3091. Tá, e o alto do Juliette a princípio vai, já vai ser pra feira ou vai voar em Polícia Salvador antes? Vai sair, bate cópia 195 para o 150 a 64 milhas sudoeste de Salvador, informação Sierra 8001, bom dia, sem identificação, desça para o 030, ajuste altímetro no 014. Para o 030, na CARI, ajuste 10014, 8001. Bravo, Controle Salvador, muito bom dia, é o Papatango Whisky Bravo Zulu, transfere 47 milhas afastado. Bom dia, Whisky Bravo Zulu, ação identificação, troque código transponder para 2222 e vou na proa do VLR de Salvador inicialmente. Ok, 2222, identificou, solicita se possível pro direto de rotatória, intenção, pouso na 17, senhor. Está no ideal de descida, Whisky Bravo Zulu. O senhor está em regras de voos visuais? Afirmativo, regras de voos visuais, senhor. É de qual número de pessoas a bordo? 04 a bordo, Whisky Bravo Zulu. O senhor transporte enfermo? Afirmo. Ciente, o Whisky Bravo Zulu, tem condições então da presente voar na proa da rotatória? O ideal seria 090. Perfeitamente, senhor. Direto rotatória, Whisky Bravo Zulu, está no ideal de descida. Gente, desça para os sujos, será segundo 1500 pés na proa da rotatória, mantendo-se condições visuais, Whisky Bravo Zulu. Ok, autorizado descida para 1500 pés na proa da rotatória, poderia confirmar o ajuste, por gentileza? 014. 1014, Zulu. Jet 6740, chame torre 186. 186, até mais, 6740. Tá. Segunda à sua direita. Juliet para o 94060. Alô, Vitor Juliette, está pronto para a cópia? Sim. Está aprovado o voo local, Salvador, Salvador. Mil pés, tá? Altitude de 1.000 pés. Depois, se necessitar acender para algum alto nível, aí vai ser restar o controle de Salvador. Tá? Então vai sair na da pista 10, curso da pista 7, após decolagem, esquiva direita no corredor Axé. Controle 119 decimal 35, vai acionar o código 0151. Correto, o controle da ciente que primeiro vai se levar a Camaçari e depois Feira de Santana. Confirmo PLD, autonomia e alternativa. Para acionamento e táxi, torre 1862, ajuste do altímetro agora na 014. Bom voo. Pronto, voo no 777. Salvador, voo no 777. Após o Bang da Web que pousa, ali mantém. Após o pouso, ali mantém, o 777. Azul 4107, está no gate 8, solicita pushback e acionamento. O 4107, a aeronave da companhia está, agora sim, parqueou à sua esquerda. Pode iniciar o push no 8, tá? Então ativo, iniciando em 1 minuto, Azul 4107. O solo 856, livre primeira esquerda e antes de ingressar na Alfa, contate o solo em 121 decimal 9. Objeto 6740. Ciente, 6740. 2, 2, 1, 6, 4. 2, 1, 6, 4. Salvador, 3206, informação Sierra. Sim, me chamando Salvador? 3206. 3216, essa identificação, chegada a cara e desça para o 040, ajuste altímetro no 014. 040, convite 14, 3206. 7-4-0, Livorno, Charlie. Bono 397, Charlie. 1 nós. 7-4-0, antes da Indy, deixando a Indy ali, voz mantendo a posição na presente. Tá mantendo a posição na presente, mas 7-4-0. Tem a 1-7, alvo vindo direto. Controle? Siga na escuta. Qual a velocidade de cada? Em redução para 250. A gente reduza para 220 nós, então 3206. 3206. É aí pra frente, porque tem que esperar a nave da torre, ela vai circundar o canteiro do lado direita dela, depois aí a sua nave ingressa e fica aqui no pato. Tá, beleza, então vamos manter a posição, né? 7-4-0. Tá, 8001, pode prosseguir descida para 2000. 2000 pés, autorizado, tá, 8001. Pegado, 2014, 8001. Número 1 na aproximação, tá, 8001, velocidade de critério. Número 1, obrigado, tchau, 8001. Controle, voo no 777. 777, contato radar na decolagem. Pós 2000, esquerda na saída gole 360, atenção. Afirmativo, a pós 2000, esquerda gole, saída 360. Qual é o PB? 5-1. Tá livre o táxi com Antônio Canteiro, Índia Alfa, na minha escuta até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-8-6-12, ajuste 1-0-1-4. 1-0-1-4, ajuste, autorizado táxi Índia Alfa, até o ponto de espera da sua escuta, e torre 2-8-6-3-1-9-1. Objeto 6-7-4-0, após acelerar a TAM, ingresso pela Índia, portão 4. Após acelerar a TAM, Índia 0-4-6-7-4-0. Para o ponto de espera da 28. Até lá na minha escuta, lá no ponto de espera, chame torre 1-8-6-12, ajuste 1-0-1-4, vai seguir um aeroporto da TAM como número 2, ponto de espera. Afirmativo, autorizado, Juliette Alfa, não se escuta, ponto de espera, lá chamando a torre 386, seguindo Airbus Azul 4107. Ação e identificação, prossiga na chegada CARI, desça ao 050, altímetro 1014, permanece vigilância. 7050, voo 9754, é que mantém aqui velocidade. 1, controle 1-9, decimal 35, meu voo. Controle 7035, até o agresso. Só. Na proa de Usan para o ILS Yankee, pista 28, esta proa intercepta o curso e portão estabilizado, 8001, o altímetro permanece 1014. 01, fala. Controle, boa tarde, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. Siga 1 no meu pés, corredor Axé, o Alfa Vitor Juliette. 1 no meu pés, Axé, Alfa Vitor Juliette. Controle, eu vou no 777, solicita a possibilidade de manter o 300 como sinal. Está passando uma centena, solicite agora o centro Recife em 1288, alternando 1-3325, 1-777. 288-3325, obrigado. Boa. Boa tarde, a cena de identificação, desculpa, restrito 340, restauração para segurança, curva esquerda para 235, para identificações após o A mais 7 milhas dessa proa, reação para navegação para o exposto seguro, 37. Autorizado, aliás, decolar 22, está 3, 191. Primeira nave? Já visual com o campo, então, 8001. Gente, 8001 completa, chamando Torre 1-18 decimal 6. 86, obrigado, senhor, pela ajuda, até mais tarde. O meu bom visita, pronto a cópia? Já dou, pista 28, visual. Na aproximação, tráfego companhia decolando agora, com ajuste no 0-4. Os últimos 90 metros do mesmo impraticáveis, aguardo instruções para o pouso. Consegue a aproximação, aguardando instruções para o pouso, tá 800. Zero. Do meia, controle 199, decimal 35, no voo. Obrigado, boa tarde. Passageiro Salvador, boa tarde, está 3191, passa 1400 pés na proa. Antena pronta a 2000 pés, quando então curva esquerda direto gole, 3191, no contato radar, ascensão ao 360. 360, após 2000, gole, está 3191. Manoara. 7, bom dia, ponto de espera. Mantém o ponto de espera, então, 28 azul, 4107. Mantendo, 4107. Está descendo para 2000 na cara e 1014, está 3206. Feedback, portão 01 no chame táxi. Autorizado, feedback, acionamento 3855-1. Feedback, Serra Tango, prossiga. Agora eu estou 5 para a Vitória Conquista, 3 agora, eu bato 5. Positivo, qual autonomia e alternativa? Autonomia de 5 horas e 30, Altana, Salvador. Controle Bravo para a rodatória, visual com campo, reporta Urubu aqui na proximidade da rodatória. Enviado, ciente do reporte, Whisky Bravo Zulu, prossiga com referência visual, chamando Torre, 1-1-8-3-6. Torre, obrigado, bom trabalho, até mais. Torre Salvador, muito bom dia, Whisky Bravo Zulu, passando rodatória, ali no final da 17. Bom dia, senhor. Whisky Bravo Zulu, tá aliado final na 17, passou rotatória, tá 7 milhas fora. 7, aproximação para a pista 17, cruz na curta final checado, 240 graus, qual uma dúzia nós, Whisky Bravo Zulu. Paciente, Whisky Bravo Zulu, cruzará na curta final, controle checado. Zulu, terratando, pronto, cobra. Pesado Conquista 085, direto, decola da pista 17 após curva à direita, vai ingressar no corredor Axé, restritura mil pés até o farol da barra, controle 119.35, aciona 5036. Decola da barra, só curva à direita, restrita no motor do farol da barra, aciona 5036, controle 119.35, de volta do radar. Regulamento correto, pressionamento e táxi, chame a torre 18612 e ajuste no 014. 118, terminado na briga, Salvador, muito boa tarde, é o Papá Papá Serra Tilo Delta. Aguarde. Azul, pode ingressar, alinhar e manter cabeceira 28 azul 4107. Vai alinhar e manter a 28. Gente, vai alinhar e manter. Obrigado. Whisky Bravo Zulu na final da 17. 4.5 milhas, reporta o bando de pássaros aqui também. Atenção aí para os companheiros que chegaram. Urubus. Afirmativo, vários urubus aqui. Gente, checa o trem pouso livre na pista 17, 250 graus com 10 nós. Whisky Bravo Zulu. Abaixado, travado, livre pouso na 7, Zulu. Posição 8001 no solo ao 10, libere pista esquerda e chame solo 1219 para instruções de táxi 8001. Esquerda 219, até 8001. 191, bom dia. Patrulha Alfa Vita Juliette, solicita descer para 700 pés sobre o mar até o farol da base. 3, reporte na saída do pátio para ingresso no pátio principal. É, pode repetir por gentileza? Posso. Esquerda na quilo, tá? Esquerda, taxi quilo. Agora, pátio 3, pátio de carga. E reporte na saída do pátio 13, depois direto para o portão número 11. Mas vai ingressar à esquerda agora. Quilo, pátio 3, 11, 8001. Para o táxi 3895, está com 140 a bordo do tramia de 4 e 20, alterna Galeão.